cachoeiras e cascatas de colorido sutil, que este lindo céu azul de anil emolduram a aquarela, meu Brasil. Do meu chapéu, você não pode ficar, porque meu chapéu tem aba curta, você vai cair, vai se machucar. Na aba, na aba do meu chapéu, você não pode ficar, meu chapéu tem aba curta, você vai cair, vai se machucar. Como vai se machucar? Eu compro a cerveja, você pede um copo e bebe logo. Eu compro um cigarro, você pede um. Como você pede um, mando vir um salgado, senhor, come tudo. Parece que nunca comeu, pede tudo e que vê, tu és 171. Um tremendo 171, eu não nasci pra coronel. Coronel, saia da aba do meu chapéu. Não nasci pra coronel. Eu não nasci pra coronel. Você passa por mim e pergunta zombando. Passa zombando e diz uns e outros maneiro. Como é que é? Como é que é? Para o seu bem-estar fique logo sabendo. Olha, seu coisa ruim é que lá no macaco não tem Zé Mané. Não, olá, Mané. Lá na tendinha do Zé do Caroço, será que o senhor não se lembra? Paguei a despesa e ficaste com troco. Até hoje não me devolveu. Olhe bem que a massa está te sacando. Como está? De repente o bicho tá pegando. Como o bicho tá pegando? É que eu sou do bairro de Noel. Seu nome é Vila Isabel. Vá saindo da aba do meu chapéu. Sou do bairro de Noel. Eu sou do bairro de Noel. Seu nome é Vila Isabel. Vá saindo da aba do meu chapéu. Na aba. Alô, alô. Bico calado não entra a mosca. Descendo. Sem olhar pra trás. Mete o dedo na viola. Ô, compadre, mete o dedo na viola. Se segura no cavaco porque tem remandiola. Ô, compadre, solta o bicho e se escora, pois o velho gavião já está com as unhas de fora, compadre. Ô, compadre, mete o dedo na viola. Ô, compadre, mete o dedo na viola. Compadre, mete o dedo na viola. Canta samba pros quilombos, quilombeto e quilombola. Meu compadre, mete o dedo na viola. Já tem mente alienada e nego pisando na bola. Olha só. Quem que é, meu irmão? Ô, compadre, mete o dedo na viola. Agora tá. Ô, compadre, vascaíno, não se engana. Temos que ser mais fiéis do que a fiel corintiana. Ô,

Pois é, eu só sei dizer que o amor é lindo. Tão grande, tão moderna e tão pura, tão bonita, tão perdida, tão segura, tão negrice, tão brancura, esquisita. Você é um som africano, você é calor cuiabano. Vai vem do mar sergipano, você é a brisa, você é vento batendo lá na praia do Calhau, São Luís do Maranhão. Você é pimenta, quiabo e cachaça, manteiga de garrafa, carne seca e pão. Pois é. Vou voar pros seus cabelos e vou lhe dar mamadeira. Então me banhar na lava do vulcão que existe em você. Eu quero lhe transar, eu quero lhe curtir, eu quero lhe entender. Pois é. Amanhecendo, e como é suave a brisa me beijando. Que extasiante meu corpo molhado, tão excitante o sol me possuindo. Um peixe frito, um chope gelado. Uma tarde, noite. E como é romântico o som de um piano. Sim, estou curtindo a fina comidinha, e nas cabeças só caipirinha, vinhos chilenos e Rémy Martin. Minha alma só está cantando, os meus sentidos só estão sentindo, porque você está aqui me amando. E como é suave a brisa me beijando. Que extasiante meu corpo molhado, tão excitante o sol me possuindo. Um peixe frito, um chope gelado. Ah, tanta ternura numa tarde, noite. romântico o som de um piano. Sim, estou curtindo a fina comidinha e nas cabeças só caipirinha, vinhos chilenos e Rémy Martin. Sei que a minha alma só está cantando, os meus sentidos só estão sentindo, porque você está aqui me amando. Sei que a minha alma só está cantando, os meus sentidos só estão sentindo, porque você está aqui me amando. Eu sei, eu sei, eu sei. Sei que a minha alma só está cantando, os meus sentidos só estão sentindo, porque você está aqui me amando. Mas não sou de ficar só aqui, fico aqui e acolá. Meu coração é sul-americano, mas eu tenho os meus pés no Alemar. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Se não vai, eu vou. Se eu tiver que ir, vou pro Nordeste me banhar em João Pessoa, dar um cheiro na Paraibinha feminina, sim senhor, muito meiga, muito boa, toda cheia de amor. Minha amiga é uma estrela, meu amigo é um qualquer. Uma bíblia é Fernão Capelo, minha deusa é uma mulher. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Se não vai, eu vou. Vai, eu vou. Cidadão pernambucano da cidade de Jaboatão, bibarrense do Rio de Janeiro, não preciso de autoafirmação. Já passei da idade de Cristo, já estou na idade da razão. Meu negócio é um samba merengado, boutique invadida de limão. As cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas

despertando me abraçou e falou bem. Foi tão bom pra mim, eu fiquei assim, emocionado. Foi tão aderente, sua boca quente, um corpo suado. Foi um momento lindo, quando dei por conta, tinha me entregado. Foi um momento lindo, quando dei por conta, tinha me entregado. Eu quero ser paizinho, quero ser filhinho, quero muito mais. Eu quero ser tudinho pra você, carinho, vibração e paz. Ao provar o seu batom, fui deixando me envolver, mandei a razão pros ares. Ela me quis um rondon, mas diz que eu fui um zumbi, sensual rei dos palmares. Recriando a criação, desperfei seu corpo denso pras delícias do amor. Ela ficou tão feliz que o sereno adormeceu, despertando me abraçou e falou: bem, foi tão bom pra mim, eu fiquei assim, emocionado. Foi tão aderente, sua boca quente, num corpo suado. Foi um momento lindo, quando dei por conta, tinha me entregado. Foi um momento lindo, quando dei por conta, tinha me entregado. Eu quero ser paizinho, quero ser filhinho, quero muito mais. Eu quero ser tudinho pra você, carinho, vibração e paz. Você sabe que eu quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero. Eu vou me deixar de lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero. Vou te dizer o que eu quero, quero, quero, quero, quero, quero. Quero amar, quero amar, quero ter um amor na vida com chegança, esperança, sem desdito, sem partida. E pra amar, pra amar, pra amar essa mulher é uma flor, tem os braços mais abertos que o Cristo Redentor. E vou amar, vou amar, vou amar essa menina, nem que chova canivete, nem que falte gasolina. E quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero. É, você sabe que eu quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero. Vale samba e bolero, mas eu quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero. Eu já disse que eu quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero. Quero cantar, quero curtir, construir, quero criar, participar e discutir pra me desabafar. Sou errado, sou perfeito, imperfeito, sou humano, sou um cidadão direito, meu direito é soberano. É, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero. Balançando aqui, eu quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero.

a brisa leve do amor. Depois um vendaval de paixão e o sol brilhava no teu sorriso encantador. E o sol brilhava no teu sorriso encantador. Tudo era como amanhecer de um lindo dia de verão. Alegrias do entardecer, tristezas não. E agora é só melancolia, pois nunca mais amanheceu pra nossa vida tão vazia. Escureceu, escureceu. E agora é só melancolia, pois nunca mais amanheceu pra nossa vida tão vazia. Raio de ciúmes e o tempo mudou. Veio uma chuva de queixumes e um rosto molhou. Agora é só melancolia, pois nunca mais amanheceu pra nossa vida tão vazia. Escureceu. Parei na sua, parei e vou me declarar. Eu fico no mundo da lua quando vejo você chegar. No samba é um atropelo, malandro querendo lhe conversar. Eu fico com uma dor de cotovelo, morando no seu modo de sambar. Mas se você quer se dar bem, meninazinha, para na minha que vai ter mulher de chá. Um barraco pra você ser a rainha, e faça um samba somente pra você cantar. Mas se você quer se dar bem, meninazinha, para na minha que vai ter mulher de chá. É um barraco pra você ser a rainha, e faça um samba somente pra você cantar. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, lai seu parceiro, a sua barba vai crescer até o fim. Vai ser sapato nos pés de um batuqueiro. Da sua pele vou fazer um tamborim. Mas se você for uma boa companheira, pra todo canto onde eu for vou lhe levar. Só vai dançar comigo lá na gaveira. Tudo malandro vai lhe respeitar, menina assim. Ela é vai, volto pra sala, você vem dos meus ouvidos perturbando. Nhê, nhê, nhê, nhê, nhê, nhê, nhê, mulher pior do que a minha, ninguém tem. Nhê, nhê, nhê, nhê, nhê, nhê, a sua língua é maior do que um trem. Também não vale o que tem. Está mundo grande, cheio de beleza, com essa imensa natureza que o bom Deus criou. Este mundão foi feito pra se vadiar, mas o que vale nesta vida é o que se faz, o que se sonha e o que se ama. Mas o que vale nesta vida é o que se faz, o que se sonha e o que se ama. Quem vê o mundo com os olhos da poesia descobre filosofia até num dia popular. Dos desenganos colhe sempre ensinamento, tira sons de um lamento pra poder cantarolar. Se sobrevive se entregando à alegria, pois é certo que a tristeza não se deve cultivar. Eita mundo! Eita mundo grande, cheio de beleza, com essa imensa natureza que o bom Deus criou. Este mundão foi feito pra se vadiar, mas o que vale nessa vida é o que se faz, o que se sonha, o que se ama. Mas o que vale nessa vida é o que se faz, o que se sonha, o que se ama. Quem vê o mundo com os olhos da poesia descobre filosofia até num dia popular. Dos desenganos colhe sempre ensinamento, gerações de um lamento pra poder cantarolar. Se sobrevive se entregando à alegria, pois é certo que a tristeza não se deve cultivar. Nesta vida que se vale, que se sonha, que se ama. Andar à toa, no campo ou na praia, uma mulherzinha boa, puxando uma baia. Tem hora que tem que jogar duro, ajoelhou, tem que rezar. Coração de malandro não bate balança, pra lá e pra cá. Se bater é bobeira e malandro dança, malandro não pode dançar. Coração de malandro não bate balança, pra lá e pra cá. Se bater é bobeira e malandro dança, e malandro não pode dançar. Ei, menina, a hora é essa. Ei, menina, quem mandou você fazer promessa, menina? Ei, menina, a hora é essa. Ei, menina, vamos embora, deixa de conversa. Eu estava saindo do samba na hora que você chegou, pedindo que eu não fosse embora pra gente brincar de amor. Fiquei até romper da aurora e agora o samba acabou. Comigo ajoelha, tem reza pra que você se ajoelhou. Fui menina, a hora é essa. Mandou você fazer promessa, menina. Menina, a hora é essa. Menina, vamos embora, deixa de conversa. Coração de malandro não bate, balança. Se bater é bobeira e malandro dança. Malandro não pode dançar. Coração de malandro não bate, balança. E malandro dança. Malandro não pode dançar. Ei, menina, a hora é essa. Ei, menina, quem mandou você fazer promessa, menina? Ei, menina, a hora é essa. Ei, menina, vamos embora, deixa de conversa. Eu estava saindo do samba na hora que você chegou, pedindo que eu não fosse embora pra gente brincar de amor. Fiquei até romper da aurora e agora o samba acabou. Comigo ajoelha, tem reza pra que você se ajoelhou. Fui menina, é, menina, a hora é essa. É, menina, quem mandou você fazer promessa, menina? É, menina, é, a hora é essa. Embora, deixa de conversa. Ei, menina, a hora é essa. Ei, menina, quem mandou você seguinte, fazer essa, menina? Quem não tem, não sei o que lá, não pode fazer tráfico, não sei o que, falou? Menina, vamos embora, deixa de conversa. Coração de malandro não bate, balança. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, o rio de Piracicaba vai jogar. Lá no bairro onde eu moro, só existe uma nascente. A nascente dos meus olhos já formou água corrente. Pertinho da minha casa já formou uma lagoa, com lágrimas dos meus olhos, por causa de uma pessoa. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança. Eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido que alguém não chore pela dor de uma saudade. Eu quero ver quem não chora quando ama de verdade. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Lá no bairro onde eu moro, só existe uma nascente. A nascente dos meus olhos já formou água corrente. Pertinho da minha casa já formou uma lagoa, com lágrimas dos meus olhos, por causa de uma pessoa. O rio Piracicaba. Vai jogar água pra fora. Quando chegar a água nos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água nos olhos de alguém que chora. Vem, começa aí. No tom do cavaco, gente. Anda, cabrocha sambando, cuíca roncando, viola e pandeiro. No meio da quadra, pela madrugada, o senhor partideiro. Sambar na avenida, de azul e branco, é o nosso papel. Mostrando pro povo que o berço do samba é em Vila Isabel. Sambar na avenida, de azul e branco, é o nosso papel. Mostrando pro povo que o berço do samba é em Vila Isabel. Tão bonita, renascer, vamos renascer das cinzas, plantar de novo arvoredo. Bom calor nas mãos unidas, na cabeça um grande enredo. Ala de compositores mandando samba no terreiro, cabrocha sambando, cuica roncando, guiola e pandeiro. No meio da quadra, pela madrugada, um senhor batideiro. Sambar na avenida, de azul e branco, é o nosso papel, mostrando pro povo que o berço do samba é em Vila Isabel. Sambar na avenida, de azul e branco, é o nosso papel, mostrando pro povo que o berço do samba é em Vila Isabel. Então, onde estava o capoeira, a iaia também se via. Juntos na feira, dona Romaria, no banho de cachoeira e também na pescaria. Dançavam juntos em todo o pandango e festinha, vai. Dançavam juntos em todo o pandango e festinha. E no exato contra mestre pastorinha, nas festas do alto do canto, ah. Cantavam laia, laia, laia, nas festas do alto do canto, ah. Mas loucamente a iaia do cais dourado trocou seu amor ardente por um moço requintado e pôs embora passear em barco à vela, desfilando em carro. Mais aquela, e o capoeira que era valente chorou. E o capoeira que era valente chorou. Até que um dia a mulata da Lucas apareceu, e ao ver o seu capoeira, pra ele logo correu. Pediu guarida, mas capoeira não deu. Adolescente, o cupido me pegou. Me apaixonei por seu beijo, sem você eu nada sou. Me apaixonei por seu beijo, sem você eu nada sou. Vem me salvar, boca a boca, tô morrendo de amar. Vem fazer amor bonito, vem pra se deliciar. Você é fêmea no cio, deixa seu macho dengoso quando diz no meu ouvido, tá delícia, tá gostoso. É a paixão, é a dona do meu coração. É amor, é amor, é paixão. É você, a dona do meu coração. Vem me salvar boca a boca, tô morrendo de amar. Vem fazer amor bonito, vem pra se deliciar. Você é fêmea no cio, deixa seu macho dengoso. Quando diz no meu ouvido, tá delícia, tá gostoso. Tá, tá, tá, tá delícia, tá gostoso. Tá delícia, tá gostoso. Tá, tá, tá, tá delícia, tá gostoso. É amor, é amor, é a paixão, é paixão. É você, a dona do meu coração. É amor, é amor, é amor, é paixão, é paixão. É você, a dona do meu coração. É amor, é paixão, é você a dona do meu coração. É amor, é paixão, é você a dona do meu coração. É amor, é amor, é paixão, é paixão. Meu coração é amor, é amor, é amor, é paixão, é paixão. É você, a dona do meu coração. Balança, povo, que uma noite não é nada. Este sambinha é da madrugada. Oi. Balança, povo, que uma noite não é nada. Este sambinha é da madrugada. Este sambinha é da madrugada. Este sambinha é da madrugada. Oi. Quem não tem vai caminhando, sempre a pé pela picada. Quem não tem seu iate, sobe o rio de jangada. Oi, balança, povo, que uma noite não é nada. Este sambinha é da madrugada. Oi. Este sambinha é da madrugada. Este sambinha é da madrugada. Quem tem fome come muito, mas a quem não come nada. Este sambinha é da madrugada. Nordestino se diverte com sanfona enfeitada. Afogo as minhas mágoas na avenida iluminada. Este sambinha é da madrugada. Balança, povo, que uma noite não é nada. Este sambinha é da madrugada. Thank you.

tocar meu tamborim. É comigo, a avareza é um defeito. Você nunca foi assim. Eu também tenho o direito de tocar meu tamborim. Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais. É isso aí. Segure o braço do seu namorado, segure a menina, rapaz. É de novo. Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais. Segure o braço do seu namorado, segure a menina, rapaz. Assegure um amor sem despedida, dando amor e lealdade, pra não terminar a vida no tal do bloco da saudade. Assegure o pão de cada dia, trabalhando com vontade. Segura, segura, segura e não larga essa tal felicidade. Avareza é um defeito. É isso aí. Você nunca foi assim. Eu também tenho o direito de tocar meu tamborim. Vou dizer, avareza é um defeito. Você nunca foi assim. Eu também tenho o direito de tocar meu tamborim. Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais. Segure o braço do seu namorado e segure a menina, rapaz. Vai! Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais. Eu falei! Segure o braço do seu namorado, segure a menina, rapaz. Sonhei que estava sonhando um sonho sonhado, o sonho de um sonho magnetizado, as mentes abertas, sem bicos calados, juventude alerta, os seres alados. Sonho meu, eu sonhava que sonhava. Sonho meu, eu sonhava que sonhava. Por isso eu sonhei, sonhei eu era um rei que reinava como um ser comum. Eram por milhares, milhares por um, como livres raios, riscando os espaços, transando o universo, limpando os mormaços. Ai de mim que mal sonhava. Ai de mim que mal sonhava. Na limpidez de um espelho, só vi coisas limpas, como a lua redonda brilhando nas grimpas, um sorriso sem fúria, entre réu e juiz, a clemência, a ternura, puro amor na clausura, a prisão sem tortura, inocência feliz. Ai meu Deus, falso sonho que eu sonhava. Ai de mim, eu sonhei que não sonhava, mas sonhei. Sonhei, mas eu sonhei que estava sonhando um sonho sonhado, o sonho de um sonho magnetizado, as mentes abertas, sem bicos calados, juventude alerta, os seres alados. Sonho meu, eu sonhava que sonhava. Sonho meu, eu sonhava que sonhava. Sonho meu, eu sonhava que sonhava. Sonho meu, eu sonhava que sonhava. Eu trago um sambinha novo que eu fiz na força pra cantar a sós. E também vieram beijos nunca dados, abraços guardados pra você sentir. Mas eu quero mesmo é me enroscar num leito, apertar seu peito e depois dormir. Apertar seu peito e depois dormir. Apertar seu peito e depois dormir. Dormir sonhando com você, bem namorada, minha noiva muito amada, meu pedaço de mulher, minha história, meu segredo, minha estrela, minha fé, minha escola, meu enredo, meu cigarro e meu café. La la ya, ra, ya, ra, ya, ra, ya, ra, ya. Você é o meu ayara. Você é meu samba, você é a bossa e a minha voz. Pra você eu trago um sambinha novo que eu fiz na fossa pra cantar a sós. E também vieram beijos nunca dados, abraços guardados pra você sentir. Mas eu quero mesmo é me enroscar num leito, apertar seu peito e depois dormir. Apertar seu peito e depois dormir. Apertar seu peito e depois dormir. Lá, lá, iá. Que nasceu com a missão de ser amor sem fim. E pra que me convenceu que eu era seu e que você nasceu pra mim? E a mim somei você sem calcular que o sentimento que provém de um doce olhar é sofrimento, é só tormento e faz chorar. Que o sentimento que provém de um doce olhar é sofrimento, é só tormento e faz chorar. Uma flor nasceu, outra floresceu. Você não pensou nas flores que o amor nos deu, nem soube lutar pelo nosso amor. E ficou a dor neste nosso olhar. Não soube lutar pelo nosso amor. E ficou a dor neste nosso olhar.